Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Veja só meu azar, amizade. Depois a rapaziada fica dizendo que eu sou chorão, certo? Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e trabalhar com pessoas é um 7-1 todo dia. Porra, nem fale, velho. Esse é um 7-1 poderoso, velho. Aqui é a Kelly e a gente já começa o dia naquele 7-1 apertando o sonequinho umas 15 vezes. Já perde pro despertador. Aqui é o Vinícius Hidalgo e o Brasil, a gente tá tomando um 7-1 fuderoso agora, fuderoso. 2020 tá um 7-1. O Brasil é um grande na 7-1. É. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para tomar um 7-1 da vida. Vamos falar de algumas situações, algumas coisas aqui que passamos aí, que viemos passando, que todo dia é um 7-1, né, cara? Depois desse jogo aí, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Não, e outro, todo dia é um 7 e você fica torcendo para o 1, tá ligado? E ele não vem. Como diz Tem uns dias que é 7-0 mesmo. É. Como diz lá os caras do Falha de Cobertura, né? Aquele cara que faz o Renanzinho do Choque de Cultura. Ele fala assim, inclusive esse um gol foi um erro. Porque quando tava 7-0, já fazia uns 10 minutos que ninguém olhava pro placar. Aí quando fez o gol, a gente olhou pro placar e lembrou que tava tomando pau. Então esse gol aí foi um erro. É verdade. Aí, meu irmão. O Zioto é todo errado, só vacila, só pisa. Pra começar aqui, a nossa história de desgraça, esse momento de desabafo aqui assim, né, eu quero trazer um tema que tem se mostrado um grande 7-1 na minha vida, que é o quê? Supermercado. Porque nessa quarentena, o único motivo que a gente tem pra sair de casa, a não ser que você precise trabalhar, se você é uma pessoa que tá aí na linha de frente, ou trabalhando agora que tá tudo meio que voltando, né? O motivo principal que as pessoas têm pra sair de casa é ir no mercado. E ir no mercado tem uma série de probleminhas ali, que são aquelas coisas pequenas que deixam a gente irritado ali, sabe? Quando você pega ali aquele carrinho maroto e o carrinho tá bambo. O carrinho possuído, tá ligado? É. Você põe pra esquerda e vai pra direita. Você vai colocando aí, tipo, então quando você tá lá e você parece que tem gente que nunca foi no mercado, que tá ali vivendo esse momento pela primeira vez, que não tem a etiqueta de deixar o carrinho na posição encostada, estacionada, assim, sabe? Quando você tá no corredor. Diagonal no meio do corredor, né? Exato. Deixa aí em cima do carro dos outros, tá ligado? Aí o problema maior é quando você tá ali no hortifruti, sabe? Tá ali escolhendo sua batatinha. Aí você deixa ali o carrinho encostado, aí vem a senhora e encosta ali atrás de você. Você não consegue sair, você não consegue ir pra frente, que a pessoa ali do pepino deixou o carrinho também. Você não consegue nem ir pra frente nem voltar. Aí você fica ali travado, você entendeu? Você não pode bater nela, que você deu um murro nela, pegou de pegar um corona na sua mão. Ai, meu Deus, eu morri de corona agora. E aí, aí tem essa questão ainda, porque você tá lá dentro do mercado, tem aquela senhorinha que ela não tem aquela noção do distanciamento social, né? Que ela não também já não tem ali aquela questão da visão mais também. Que ela precisa da ajuda. Não tem mais nada. Aquela... Tá mandando hora extra, gente. que ela vem te pedir aquela ajuda pra ver o preço ali na prateleira e ela não sabe falar assim, ô moça, você pode ver aqui para mim? Ela tem que pegar em você. Só que a gente tá na pandemia, né? Não é bom sair pegando nas pessoas. E aí você fica assim, ai meu Deus, eu vou gritar com a senhora, eu vou falar, minha senhora, não encoste em mim, ou você só fala o preço e dá aquela afastadinha, entendeu? Eu tenho uma técnica boa, vou compartilhar com vocês aqui. Quando você estiver aqui no meio da quarentena, que o pessoal tá todo mundo de quarentena encostando, né? Um no outro. Mas se a pessoa vem encostar em você, a hora que ela encostar em você assim, você vai. Ah! Você só faz só assim. Ela vai ficar congelada, tá ligado? Ela não vai encostar, ela vai ficar congelada com os olhos regalados. O que foi isso? Não, por favor, não pode tocar em mim, não. Não fala, não pode tocar por causa da quarentena. Só fala só assim, não pode tocar em mim, não. ela vai ficar bolada, que ela vai falar por quê? Ela vai ficar na cabeça dela, né? O que esse maluco tem que eu não vou se encostar nele, velho? E no mercado vai mesmo ser maravilhoso, que já rolando, tá ligado? Pandemia. Só pra fechar aqui o mercado, sabe quando você tá ali na fila fechar, do pão? Tá aberto, o mercado pode fechar. Eu também quero falar de mercado. Sabe quando você tá ali na fila do pão pra pegar aquele pão francês, quentinho, pão de sal, dependendo da sua região, pegar aquele pão ali, aí você acaba de pegar o seu pão, você vê que ele, sabe quando você vê que o pão tá meio passado assim, que você fala, ah, tá bom, né? Beleza, tá show. Tá ruim, mas tá bom. É, vamos lá, só não vou voltar aqui mais tarde pra ver o pão. Aí você acaba de pegar, você tá saindo, você vê o cara vindo lá do fundo com o carrinho, trazendo pão novo. Isso é um 7x1, velho. Isso é um 7x1. Nossa. Aquele pão quentinho, é douradinho, assim, que você fala, ai, era esse pão que chega a manteiga derrete que eu queria. Isso aí é o verdadeiro 7x1, velho. Porque o 7x1 você não tem o que fazer. O 7x1 não é só um momento ruim. Não, é um momento que você, por exemplo, lá o Brasil tomando no cu e você na sua casa, você não tem o que fazer, meu amigo. É a impotência. O 7x1, ele traz essa impotência. Que nesse momento aí, você não pode devolver o pão. Você não vai chegar e falar, ô, velho, pega o pão de volta. É escroto, né? A mina vai falar, ô, velho, tá me tirando, né, caralho? Uma fila aqui de 500 negros. Não, vem que tá porra. E agora eu vou ter que retornar o pão pra lá pra você pegar o fresquinho. É foda, pegou, mano. colou. Com certeza deve, cara, ter gente sem noção que volta, né? Porque tem, não, gente sem noção, certeza, em todo lugar. Tem gente sem noção que não usa máscara. Esse é o 7x1 que a gente tá vivendo. Por mano, hábito, não usa. Teve um dia desse. É, teve um dia desse. Pois é. Eu sou melhor do que você. Desembargador formado, melhor do que você. Mas assim, teve um dia desse que eu tava lá no fazendo as compras, né? Pá, sozinho. De máscara, não sei o quê. Daqui a pouco eu olho chegando uma mulher, né? Um casal e seu filho, seu filhinho pequenininho. E a mulher tava putaça, tá ligado? Como assim? Eu não posso entrar com minha família? Por quê? Por quê? Existe, tava rolando uma lei, não sei se era uma lei mesmo, né? Mas uma parada geral de que, tipo, uma pessoa só no mercado, tá ligado? Você entra sozinho no mercado pra ficar com menos gente e tudo mais, pra não rolar aglomeração. Tá ligado? Uhum. E aí, meu irmão, a mulher chegou, quis entrar com a família toda, né? Ela, o marido e o filho pequeno, tá ligado? E, meu irmão, rolou um escarcéu lá na fila e tal. E no fim das contas, o segurança, tipo, não é segurança, né? O cara que tá lá na frente, só barrando, só botando álcool em gel, não sei o quê, bota máscara e tal, ele não vai ficar ouvindo, tipo, a mulher putaça, ela gritando, porque ela queria entrar com todo mundo, tá ligado? E aí, no fim das contas, ele deixou entrar os três, tá ligado? E aí eu tive que, aí eu lá pegando as minhas coisas e ouvindo ela, não, porque Paulo Câmara é o governador daqui de Pernambuco, tá ligado? Paulo Câmara vai se ver comigo, vamos escrever uma mensagem no Instagram, porque isso é um absurdo, não pode me deixar, não pode tirar o meu direito de ir e vir. Aí eu digo, mano, nem foi comigo, tá ligado? Quer dizer, foi comigo porque no fim das contas tá lá entrando um monte de gente e que não pode, tá ligado? Mas tipo, eu, mano, olha o nível, velho, de idiotice de uma pessoa. Caramba, nossa, tem, velho, três pessoas, meu irmão, deixa, quer fazer a feira, pronto, o marido traz, deixa ela, faz a feira, depois o cara volta, tá ligado? Mas não, tem que arrumar briga, tá ligado? Não pode, tá ligado? Não é capricho, tá ligado? Não, vou fazer aqui porque eu sou foda. Não, pô, não é capricho, tá ligado? É necessidade, mas não. A galera tem que fazer uma... Ah, não. Isso é um 7x1, velho. Nem era com... Isso daí é um 7x1 mental, velho. É, levando o gol do Kedira, tá ligado? Gol! Tirou passeio, tá ligado? Aquele gol desanimado que o Galvão fala, né? Gol! É, gol! Cara, é foda, porque esse tipo de 7x1 mental aí, velho, com esse negócio da pandemia, é uma desgraça, porque você fica, por exemplo, eu fui na lotérica esses dias, cara, pagar uma conta lá, meu, foi um martírio, cara. Lotérica já é um 7x1 por si só, tá ligado? sem pandemia, com pandemia, ataque nuclear, ou então vida de panfleto adventista, tá ligado? A galera cuidando, tá ligado? Família feliz por tigre de estimação. Uhum. Loteria é 7-1 de qualquer jeito. Sim, cara. E agora com o Coronga, primeiro, as pessoas não respeitam porra nenhuma. Já tem um bagulho que eu acho um cu, velho, que é uma espécie de 7-1 também, que é o filho da puta que não fica na fila, velho. Tipo, tá a fila todinha aqui. É, exatamente. Tá a fila todinha aqui. Uma da outra. Aí um desgraçado dá 3 passos pra esquerda e fica do lado. Eu falo, caralho, mano. Por que esse cara tá fazendo isso? Aí daqui a pouco. Por que ele vai ganhar com isso? Então, cara, e a fila vai andando, aí daqui a pouco a mulher que tava atrás dele come o lugar dele. Aí ele fala, ai, meu lugar é aqui. Nossa, velho, eu tô te falando, não é não, seu filho da puta, porque você não tava na fila. Sou desgraçado. Dá raiva, velho. Caramba, é muito louco isso. Tipo, a galera reclama, não, porque o Brasil é o país da fila. E se eu não ficar na fila, eu vou ficar onde, porra? É, tem caramba. Filho em todo lugar, isso aí é complexo de vira-lata. Tem filho em todo lugar, tipo, velho. Se não tem papelzinho de chamada, tá ligado? Eu vou fazer o quê? E outra, tipo, senha. Assim, ah, eu ganhei a senha número 82. Isso é uma fila de qualquer jeito, tá ligado? Outra, é muito cara, louco isso. Na lotérica, o que que tem? Aqui em Colinas, na lotérica é assim: você vai até a porta da lotérica. Na porta da lotérica tem uma faixa amarela no chão, assim. Não ultrapasse, tá ligado? O que que é aquilo quer dizer? Não é pra ficar ninguém dentro da lotérica, é pra ficar as pessoas fora, na rua, com 1 metro de distância lá, onde tem mais ar, aquela coisa, pra não ficar todo mundo enfiado dentro daquele cômodo. Só que as pessoas não respeitam essa porra dessa linha. Então, o filho da puta que tá indo ali, é daqui a pouco a mulher chama a pessoa que tá na frente dele, ele vai junto e fica lá dentro esperando do lado do caixa, velho. Mano, isso é um bagulho zoado, velho. E aí o cara que tá atrás dele também vai. E aí daqui a pouco a fila toda tá lá dentro, mano. Aí a porra da mulher tem que sair de lá de dentro do gabinete dela lá e vir pra fora e falar, ó, vamos todo mundo dando um passo pra trás. Só que aí você tem 40 pessoas na fila, é uma logística do caralho. Porque se o último cara lá de trás não andar pra trás, ninguém anda. Tá ligado? É, mano, é foda. Como é que pode? Um filho tem da puta atrapalha o vídeo de todo mundo, cara. E não é. Eu tava. Foi numa lojinha de produtos naturais pra comprar uns Paranauê, né? Aqui perto de casa. E lá tem esse esquema, né? Que você tem a filinha do lado de fora e tem todo uma corrente, né, que fica ali na porta, né, para as pessoas não entrarem, porque você só entra quando vem o vendedor para te chamar e te acompanhar para você fazer os pedidos lá, porque tudo é a granel, então o cara que vai lá e pega para você não sair metendo a mão dentro do alimento. Sim. Aí, o problema é que você tá lá na fila e a pessoa que tá ali para entrar, que é a próxima a ser chamada, ela parece que ela tá numa corrida. Sabe quando você tá na escola e tem a corrida que tem uma faixinha assim? Tem uma linha no chão e aí as crianças ficam querendo colocar o pé pra frente na fila pra poder correr? A pessoa, ela fica assim, cara. Tipo, ela tem que ficar atrás da linha, mas ela faz questão de pôr um pé na frente pra poder dizer que ela tá ali. Eu falo, meu anjo, pelo amor de Deus, me dá um ranço, uma vontade de dar um soco. Eu falo, mano, que custa? E cara, uma parada de fila é bizarro, porque a galera parece que tá com os pés amarrados nos pés do de trás, e o de trás também. Aí tipo, quando você dá um passo pra frente, porque você tá lá parado na fila um tempão, aí você, porra, tô com o pé cansado, aí você dá um passo pra frente só pra ele mexer, pro seu sangue fluir, aí o cara de trás dá um passo também, tá ligado? Assim, mano, o que foi que aconteceu? A galera não consegue, tipo, o cara deu um passo, o cara tem que dar um passo pra frente, tá ligado? Tipo, mano, calma, não mudou nada, não aconteceu nada aqui, tá ligado? Isso me lembra o 7-1 que aconteceu essa semana com minha namorada, porque ela foi pegar o auxílio dela, tá ligado? E aí, vê só, isso foi foda, 7-1. Ela foi quarta-feira, que ela tinha visto num calendário lá, que saiu antes. Aí, não, meu dia e tal, número do NIS, enfim. Aí ela tava lá. Ela demorou aquele singelo 1h30, né? 2 horas, do lado de fora e tal. Quando ela chegou na vez dela. Chegou na vez dela. Isso, ela tava com o filho dela, né? E tal. Aí tem que controlar menino, sol do caralho. Caralho. Porque, tipo, Mano, não, e vê só, não, e vê só, que hoje em dia, esse período que a gente tá aqui em Pernambuco, tá até chovendo bastante. E esses dias tava tendo muito dia nublado, tinha uma chuva e tal, mas essa semana que a galera começou a pegar o auxílio, aí foi sol, meu amigo. Foi sol, aquele sol rochedo. E aí, tipo, ela tava lá na fila, né? Não tem mais, tem que administrar menino, tem que ficar distanciamento social, passar álcool em gel, não sei o que e tal. Quando chegou lá, aí o caixa fez: ô, minha filha, você não olhou o calendário, não? Tá ali, o 7x1 chegando, o gol. Gol da Alemanha. Como assim o calendário, moço? Não é hoje, não, seu dia. É daqui a 2 dias, que é sexta-feira, tá ligado? Ela, puta merda. Aí, beleza, né? Meu irmão, quando ela me disse no zap, eu já pensei, fudeu. Hoje ela vai estar puta. Vai ser foda. É foda. Mas foi tranquilo. Aí beleza, passou o dia, tava sexta-feira. Aí, sexta-feira, passou de novo 2 horinhas na fila, maroto, tá ligado? Maroto. Só que, já vou dar um spoiler, deu tudo certo, tá ligado? Tranquilo. Mas aí o seguinte, ela tava lá, né? Aí você tá 2 horas na fila, acontece sempre aquele, você vira amigo das pessoas, né, dali, e ela tava comentando com a mulher da frente, né, que não, porque hoje é meu dia, que não sei o quê. Aí, mano, aí junto até o que o Febrino falou sobre a questão do cara que sai da fila, tá ligado? Um senhor, ele chegou assim, olha, com um papelzinho dele lá, eu acho que hoje não é seu dia, não. Aí, mas moço, hoje eu tô vendo aqui, não sei o quê. Não, porque eu acho que é outra situação, não sei o quê, porque hoje é meu dia, não sei o quê. Aí ele ficou falando isso e tal, e aí minha namorada já ficou meio assim. Aí a outra mulher falou, sai daqui, não sei o quê, hoje é o dia dela, tá olhando aqui no papel, não sei o quê, que foi o cara da caixa que deu. Cara, e aí o cara ficou assim, metendo. Meu irmão, o velho não tava nem perto, tá ligado? Ele tava algumas pessoas atrás, e ele simplesmente chegou junto pra falar, pra dizer que, tipo, não, esse é o dia. E aí, beleza, passou, aí isso, a fila do lado de fora, né, tal, aí entrou na agência, fez uma pequena triagem e tal, e beleza, tava tudo certo. Mas, mano, daqui a pouco só vê essa conhecida, né, que ela conheceu na fila lá, ela tocou assim da minha namorada, ó o velho ali, não é o dia dele, não. Eu tô rindo agora, porque é foda, velho. Chegou o cara, tava de cabeça baixa assim, tá ligado? Da Alemanha! O Didinho ficou com dó, velho. Foi foda, cara. Aí, minha namorada falou assim, ó, não ri não, pô, coitado do velho, não sei o quê. O cara saiu de cabeça baixa, ela disse, porque não era o dia dele, tá ligado? O cara falou que só... Aí é, a justiça de Deus chega na hora certa. Às vezes é triste, né, você ser o porta-voz do gol, você ser o Galvão Bueno do 7x1 de outra pessoa. É meio triste. Acontece, sabe quando você tá no busão, aí vem uma senhora ou alguém, né, uma senhora, uma pessoa, chega pra você e fala, ô moço, falta muito pra gente chegar, sei lá, na Lapa? Aí você fala, mas meu senhor, este ônibus tá indo pra Colinas da Anguera. Aí você. É triste, né? Você dar essa má notícia pra pessoa. Foda. Aí é foda, porque a pessoa não fez nada, tadinha. Agora o cara, quando tá sendo escroto, toma no cu, aí você gosta, eu gosto. Eu dou risada, se foda. O bagulho que é incontrolável, e é um 7x1 desgraçado que é. Quando você tá. Esse bagulho de ficar todo mundo 1 metro do outro aí, pá, né? Era pra ficar mais, mas o povo tá ficando 1 metro, quando fica e tal. Você consegue controlar a distância do cara que tá na sua frente, né? Então, por exemplo, o cara que tá na sua frente, você consegue. Mas o cara que tá atrás de você, você não tem controle nenhum desse filho da puta, velho. Quando então, você menos espera, ele já tá assim, ó. Você tá 1 metro do cara da frente, o cara de trás já tá lambendo sua orelha. E você tá ali, meu Deus, caralho. O cara já tá... Ah, meu amor. E se você... E tem muita gente que vai falar assim, ah, mas é só virar e falar. E, cara, eu sou um simplista. Eu sou uma pessoa que simplifica a vida, tá ligado? Então eu até concordo com você, em teoria. Mas, mano, não funciona desse jeito, velho. Se você virar pra trás e falar pra esse cara, você pode, por favor, manter 1 metro de distância de mim? Ele vai chegar mais perto ainda só de pirraça. Porque o brasileiro é desgraçado, velho. Ô, cambada de filha da puta isso aqui, velho. pode ter certeza, velho. Vai mandar você cuidar da sua vida. Vai falar, oxe, não pega assim não. Tá doido? Não pega assim não. Nossa, velho. É, aí vem os biólogos, doutores, os caralho dos infectologistas do inferno. Vai querer cagar a regra de corona. Eu fico puta, mano, quando os caras começam a mandar essa, tá ligado? Você tá lá no mercado... Porque eu vi no zap. Mandaram pra mim que esse negócio de máscara aí não serve pra nada, não. Isso aí é só pra fazer a gente gastar dinheiro. Como assim? A tia Gertrudes, ela disse que não passa assim... Vírus é da China. Não, mano. Pra você ver como isso é um 7-1 tão fodido, velho. Que como é o nome? Que nem saiu nas notícias recentemente agora, pô. Uns motoristas de ônibus levou porrada, apanhou. Porque falou pro passageiro pra usar máscara, velho. O cara se sentiu ofendido num negócio que tá todo mundo usando máscara. Quer dizer... todo mundo não, mas tá a maioria das pessoas usando máscara, aí o cara se sente ofendido e vai bater no motorista, e o cara tava só falando, mano, usa máscara aí, por favor, tá ligado? Mano, que filha da puta, velho. Isso é muito filha da puta, velho. É foda, cara, É foda. Teve um que eu acho que, eu não sei se a tiazinha fez na distração, se ela deu uma viajada, o que que aconteceu? Mas tem uma foto que é a senhora dentro do ônibus, que fala que tem que usar máscara. Ela pegou aquelas máscaras que cobre o olho, sabe? De fantasia. E colocou, mano. Dependendo de quanto tiver fechado, tá bom. Dependendo do tanto que tiver fechado, ali tá até bom. Pô, a máscara do pânico é uma boa. Você bota aí, ó. Já é. A máscara tá, o cara tá. Tem um 7-1 recente que eu tô tomando aí todo dia. E que também é que você não pode fazer nada. Que infelizmente eu tô no meu horário de trabalho. Que são clientes que pedem a porra da marmita e não vêm receber de máscara, velho. Puta que pariu, isso aí é um 7-1 desgraçado. Porque. E tem. Mano, podia fazer um programa só pra falar mal de cliente que pede marmita errado, velho. Mas vamos deixar isso pra lá. Que, mano, o filho da puta. Olha, ele... pra... É o seu mito. Nossa, ele vem, cara. Ele vem todo. Sabe o. Perelé. Sabe o Whindersson Nunes, quando ele faz aquela personagem que é uma mulher toda granfina que fala, ah, oh, Jared. Eu amo o Jared. É Jared, não sei o que. Ele vem todo assim, tá ligado? E aí, bicho, desgraçado, quando você põe lá o cartão dele, põe a senha, por favor, ele vem com o dedinho assim, todo... pra ele não segura a máquina, pra começar, né? Ele vem com o dedinho todo... Ai, deixa eu pôr aqui de levinho pra não encostar. Só que ele tá sem máscara, velho. Então, tipo, mano, se você põe a mão ali na máquina e tem alguma coisa, você lavou a mão, acabou. Agora, pois se tá sem máscara, já tá errado, já, tá ligado? Aí teve um dia, cara, que eu tava meio corrido assim, né, mano? Aí o maluco veio todo... Jerry, não sei o que e tal. Eu falei assim, meu amigo, você pode segurar a máscara, você pode segurar a máquina... Porque você já tá sem máscara. O que você tinha que respirar, você já respirou. O maluco olhou pra mim assim, velho. Pegou a máquina na mão, botou a senha, não sei o que. Pegou o cartão, foi embora. Eu falei, ah, filha da puta! Apareceu, tá ligado? Você tá, não, você já respirou o que tinha que respirar. Apareceu aquele Wasted, tá ligado? Do GTA. Se fudeu. Você morre, tá ligado? Final de novela da Carmen, né? Tá, que fica preto e branco, assim. Pum. You died, Dark Souls, tá ligado? You died. Aí do nada, cara, o aluno pegou a máquina, pã, botou a cena aqui. Eu falei, olha que desgraçado, cara. Ele tava metendo louco de ai, eu tô fazendo aqui minha prevenção. Meu, eu vou até deixar um recado aqui pra vocês que estão ouvindo aí. Quando vocês pedirem coisa e for pegar o bagulho, vai de máscara, mano. Vai, protege. Sim. O filho da puta que tá ali trabalhando. O cara tá se expondo a mais de 50 pessoas por dia, caralho. Vai de máscara. Se você for um desses 50 que infectar o cara, você vai foder com a vida do cara, mano. Você pode estar imune e não sabe. Pois é. E outra, o cara passando por 50 pessoas aí por dia, tá ligado? Ele pode estar com alguma coisa na roupa e você, filha da puta que tá sem máscara, pode pegar cruzado, tá ligado? Sim, e aí bota pra dentro, tá ligado? E daqui a pouco você joga pra fora isso aí. Nossa, mano, um bagulho que você lembrou um bagulho agora também. Mano, nós temos que fazer um programa aqui no futuro só sobre clientes, velho. O cara que ele vem sem máscara, né? Desgraçado. Ele já vem sem máscara. Aí a hora que ele pega assim, ele, boa tarde, não sei o que, pai, você tá lá pondo a senha dele, ele faz bem assim na sua cara. Puta, nossa, velho. Eu pego a viseira do capacete, eu faço assim, ó. Embaixo, bem na cara dele, assim, mostrando que eu... Desgraçado, sabe? Eu não falo nada, mas eu baixo bem assim pra ele. Porra, velho, é muito, mano, o bom senso, velho. Vai tomar no cu, velho. Tem uma frase em inglês, bom senso é common sense, né? Tipo, e aí tem a frase, bom senso não é tão comum assim. Common sense is not that common. Puta, isso aí é o Brasil, cara. O bom senso não é comum não, cara. As pessoas enfiam no rabo, não é possível. Não, pô, é que nem aquele um vídeo que viralizou esses dias de uma mulher no supermercado nos Estados Unidos, tá ligado? Que ela ficou putaça, ela ficou pistolinha, tá ligado? E saiu jogando as coisas dela que tava dentro do carrinho pra fora. Porque, tipo, alguém do supermercado lá falou que ela tava sem máscara e mandou ela colocar, né? Velho. É uma maguinha lourinha, tá ligado? Aí, meu irmão, ela ficou putaça, velho. Começou a jogar as coisas. Eu falei, não sei o quê, não sei o quê. Parecia uma criança, tá ligado? Ih, não vai levar meu brinquedo, não vou levar minha mulher, tá ligado? Essa mulher então, é igual mano, cara da fila. É uma filha da porra puta. É essa, complica a vida de todo mundo. É foda, porque americano, eles têm essa viagem louca deles de... Eu sou americano, eu tenho direitos. Nossa, só que é um bagulho... Nossa, velho, que me dá um... I know my rights. É um I know my rights no nível hardcore, tá ligado? I know Exato. My rights. Eu tenho o direito de ser um imbecil e você não tem nada a ver com isso. Foda, velho. O povo é muito sem noção, velho. Porque aquele bagulho, bom senso foi pra cara do caralho. Essa mina jogando os bagulho no chão vai foder o cara que vai repor aquilo ali, que não tem nada a ver com o rolê, mano. O cara é só um funcionário, Sim. tá ligado? Tem nada a ver, mano. Vai foder esse cara. Lá no trampo lá, velho, tem hora que rola uns bagulho também. O cliente pede um bagulho lá e pediu uma nota fiscal. Aí não veio a nota fiscal. O cliente pede todo santo dia que Deus dá, velho. E esse bagulho de nota fiscal, quando é pra empresa, a gente sabe que vira por mês, né? Você apresenta por mês a nota fiscal, o cara te dá a grana, ou por semana, chutando muito alto. O cara vai pedir amanhã, ele pode esperar a porra da nota amanhã. Amanhã eu trago duas, eu trago a de hoje e a próxima, né? Mas não, ele quer ali. Pois é. Aí você explica pro cara, bicho, eu tô cheio de entrega, mano. Eu tô com muita entrega, muita correria, muita gente, cara. Tá se eu parar tudo que eu tô fazendo pra pegar um papel lá e trazer aqui pra você, vai me prejudicar pra caralho. Dá vontade de falar isso, tá ligado? Mas era pra ele saber já. Só que você também não pode falar. Porque, como diz a frase, o filho da puta do cliente sempre tem razão. Pois é. Você vai lá e pega a nota do desgraçado, velho. O pior é que, tipo, quando é essa questão de nota fiscal, se o cliente denunciar, o restaurante toma no cu. Porque esse bagulho de nota fiscal, se você não entregar pra ele na hora, se ele fizer a questão, né? Aí é, tipo, é contra crime do consumidor, blá, Mas blá, não blá, é blá. É questão, baby. É só frescura. Mas, tipo. No rabo. Não, sim, tipo, não tem Ela mandou até uma vozinha de namorado ali. Ah, eu esqueci o que eu tava falando. Ai, voltando às desgraças. O Febrino tava falando dessa questão aí de maquininha e tal, e mano, esses dias aconteceu um 7-1 comigo que eu fiquei assim, mano, como? eu esqueci a senha do meu cartão depois de ter passado a compra, mano. Eu tenho o vale alimentação que eu uso pra fazer a compra, e antes quem usava mais era minha mãe. Aí eu tava saindo agora pra ir no mercado pra comprar as coisas, e eu esqueci a senha. Eu falei, mano, botei duas vezes lá, travou. Aí duas pessoas atrás de mim, a moça passou, eu falei, gente, é agora. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, qual que é a senha? Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí ela falou, oxe, menina, é essa aqui, ó. Eu falei, ai, meu Deus, eu tava colocando ao contrário, os negócios. Nossa. Nada a ver. O ataque. Sua mãe falasse que um branco também ia ser top, velho. Puta, um branco que ia se matar lá no restaurante, no mercado. Quando dá aquele bug no cérebro, o cara, eu tô com um joystick na mão, aí fala, como é o nome disso aqui? Aí o outro pega, aí eu fico com os dois. Como é? Tá na banda, um negócio banal, tá ligado? Pior que é, cara, isso acontece direto, nossa senhora. Nossa, cara, é foda. E outra vez, outra coisa também que eu acabei de lembrar com esse negócio de esquecimento é quando você chega em casa e você lembra que você saiu pra comprar pão e você voltou com 300 outras coisas e não trouxe o pão. Essa é uma clássica também. Amor, cadê o refrigerante, hein? Oh, shit. Peraí que eu vou voltar. Não precisa mais. Não, e outra? Ah, meu irmão, agora eu tô vida dois, tô aqui casado pra... Amor, cadê não sei o quê? Eita, mas esqueci aí. Não, vou sair agora. Não, agora não precisa mais, não. Mas amor... Não, agora eu me viro sozinho aqui. Tá bom? Ela tá até aqui, ó. Ela veio atrapalhar a minha gravação. Aí ela fala assim, ah, vai comprar coentro, tá ligado? Aí beleza, eu vou comprar, coentro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu compro todos os não sei o que e esqueço do coentro aí. Eita, amor, esqueci, eu vou lá buscar agora. Não, precisa mais não, não sei o que. Mas não vai precisar aí, que vai cozinhar agora, não sei o que. Não, agora eu me viro agora já. Agora é tarde demais. Agora é tarde, já estou me sentindo mal, tá ligado? Tem um 7x1 da mulher do Wilde que eu conheço. Tem um 7x1 que ela sofre que eu conheço, chama-se Albion Online. Não, hoje mudou, Febrino. Agora não é mais Albion, não. Agora não é farm pesado, não. Agora é tiro na cara de vagabundo. Agora com é mais o COD. Agora é mais. Um dia eu tava conversando com o Wilde aqui, a mulher dele chegou e não aguento mais ouvir falar de Albion. De farm, farm pesado, farm leve, farm não sei o quê. Ai, caralho. Queria falar aqui também de uma espécie de 7x1 que só as pessoas que são muito brancas, muito branquelas mesmo e toma sol tem, velho. Que é quando você fica metade de uma cor e metade de outra. O famoso bronze de braço. É, cara, puta que pariu. E eu trabalho na rua, né, cara? Eu sou um branquelo desgraçado. Nossa. Eu trabalho na rua, sol do caralho, assim e tal. E tem um mangote lá, né? Mas tem dia que não dá pra pôr mangote, que tá tão quente, velho, que se você põe, você assa. Aí você tira um pouquinho, né? Aí é 2 minutos lá fora, você já tá preto, velho. Aí quando você chega em casa, você põe uma camisa pra poder ir no mercado, a porra da camisa não chega na onde tá chegando a camisa do trampo, né, mano? Aí você fala assim, puta que... Pois é. Aí você fica napolitano, tá ligado? É, você que fica queimado. De... fica queimado, branco e vermelho. Nossa, antes da pandemia... Eu tava rodando muito com o carro, tá ligado? O carro da empresa, porque eu trabalho no lugar X da empresa, mas eu tenho que me deslocar 100 km pra um lado, 70 pro outro, não sei o que, eu rodo muito, velho. E aí, e sem falar que tem umas obras que eu tenho que andar muito no lugar, tá ligado? E aqui, sol, né? Aquele padrão Nordeste. Mano, eu era direto o braço escuro, tá ligado, de queimado. Tinha dia que, tipo, quando eu tirava a camisa assim, eu tava tipo, mano, eu tô, eu, tipo, quando você realmente passou do ponto de queimadura, tá ligado? Às vezes a cara, fica queimada pra caralho. Embaixo da nuca, assim, por trás do pescoço também, tá ligado? Com aquela queimadura, uma merda. Tanto que eu passei um bom tempo usando um negócio desse, velho. De essa manga da galera de moto, tá ligado? Porque, tipo, eu ando sem ar-condicionado, sempre ando sem ar-condicionado lá, e, tipo, o ar-condicionado também quebrou. E aí eu botava muito um braço pra fora na janela da porta do carro, tá ligado? E aí um braço meu era mais queimado que o outro, tá ligado? Os dois eram queimados, mas um era mais queimado que o outro. E aí eu sou branco por dentro. Era muito bizarro, velho. Aí agora, na pandemia, que eu não tô mais saindo, não saí um tanto, né? Aí eu normalizei aqui, tá ligado? E também não tô mais saindo, não tô mais andando com o carro da empresa. Muito bizarro isso. É foda, cara. Eu faço isso. Esse bronze no lugar errado. Esse negócio de bronze no lugar errado é osso, mano. Toda vez que eu ia pro Recife visitar minha avó, eu voltava pra casa com bronzeado de chinelo, sabe? Ah, fica... ah, eu tô muito. É uma guia de biquíni no pé, né, velho? Sim. Eu tenho do óculos, velho. Mano. O meu, eu tiro o óculos, a lateral, as laterais do meu rosto, tá lá. Uma listra reta, assim, branca do óculos que fica, tá ligado? É foda, mano. É o panda invertido. Se a pessoa tá de alto, tem gente que toma o sol com óculos escuros, fica só o panda invertido. A cara escura e o olhinho branco. O olho branco do Trump, tá ligado? Eu lembrei de um 7x1 aqui também, que é maldito, cara. Mas, puta, eu falo muito de trânsito, né, cara? Porque eu tô muito no trânsito o dia todo. Mas esse 7x1 aqui também é desgraçado. Quando tem dois caminhões na sua frente, assim, na rua. Tipo, tem duas pistas, né? Filha da puta, tem um caminhão na direita e um caminhão na esquerda. E os dois estão andando na mesma velocidade, cara. Puta, é porque aquele corredor do mal, tá ligado? Isso acaba comigo. Se você for no meio ali, você vai morrer, né? Se você entrar e entrar no meio, daí você tem que esperar. Só que eles estão em velocidade terminal, velho. E você tá com 1 milhão de entrega. Vou fazer na bolsa e lá no restaurante tem mais. E você, se buzinar, não adianta nada. E os caras lá andando bem de boinha. E às vezes, pra completar o 7x1, os dois filha da puta tá conversando entre eles, cara. Nossa, meu irmão. Quando eu tô nessa hora aí, eu só ponho a primeira aqui. Conversa de caminhoneiro. Eu ponho só a primeira na moto e falo, vai, deixa o pau torar, velho, se foda. Deixa acontecer, que se foda essa porra aí. Naturalmente. Fazer, nossa, o trânsito é maldito, cara, puta que pariu. Não sei se nós já temos um programa aqui sobre trânsito, mano, mas puta, eu reclamei dias sobre trânsito. O Febrito já falou pra caralho, eu também já falei muito também. É uma desgraça, cara, é o pior do ser humano ali, bicho. É pior do pior, do pior, cara. É osso, mano. Eu não tenho muita experiência com o trânsito de dirigir, né? Porque eu não tenho carteira de motorista, nem de moto, nem de carro. Mas andar de busão no trânsito é uma desgraça. Trânsito é trânsito. Não importa se você é o condutor, locutor, passageiro, passador, tá ligado? É trânsito, amigo. É 7x1, trava todo mundo. Não tem essa, não. É de lascar. Eu lembrei até de uma situação aqui que é um 7x1, aquele 7x1 bonito. Uhum. Que é aquele dia, aquele momento do pico, sabe? 6 horas da tarde, você tá esperando o busão ali no ponto. O ponto já tá cheio. Aí, você tá esperando o busão e tá demorando pra passar. Aquela linha ali que vai pro centro, aquela linha ali, aquele busão que vai pra luz, você tá esperando pra pegar ele bonito. Aí ele chega... Aí você é o primeiro a entrar, só que lá dentro já tá cheio. E aí você fala, não, vamos nesse, né, tamo aqui esperando. Você entra, tem 30 pessoas do lado de fora pra subir, então ele fica lá uns 5 minutos parado. E aí quando você tá lá esperando, assim, pro busão sair com o bracinho levantado, você só vê parando atrás o mesmo busão da sua linha, só que vazio e com ar condicionado. Nossa, isso é foda. No terminal, mano. Pegar o busão, aí tipo, o terminal lá na como é o nome? Na outra cidade, na cidade natal. Eu pegava de um ponto, aí ele dava um giro assim no terminal, e aí saía. Aí quando ele saía do ponto lá dele, entrava todo mundo, aí a gente chegava e tava lá, ônibus cheio. Quer saber? Eu vou te esperar, não, porque eu sei que demora pra caralho, porque é uma cidade de 200 mil habitantes, só tem uma empresa de ônibus, meu irmão, pra se fuder. Entro no busão, quando ele tá dando a volta lá no terminal, quando eu olho, tá, o bicho chega lá, meu, chega o ônibus, é bonito. O ônibus, o que eu tô dentro é uma merda. É novinho, né, cara? Quebrado, caindo, tá, a galera fumando maconha, dando tiro pra cima. Quando eu olho pro outro, meu irmão, só os missionários, três pessoas dentro do ônibus, ar-condicionado, torando. Um minuto, se eu esperasse um minuto. É triste. Pra quem é de Goianás, isso acontece com o trem também. Porque lá tem a plataforma, assim, tem duas plataformas, né? Então são três linhas de trem. Tem uma do lado esquerdo, tem uma no meio, entre as duas plataformas, e uma na ponta. E o trem, ele passa agora na plataforma que vai pro sentido do centro, na plataforma do meio e na plataforma da direita. Na plataforma do meio, vem um trem que vem, entre aspas, vazio ali. E do lado direito vem um que vem cheio. Só que o do meio só passa de vez em quando. Tem um horário específico lá dele passar. E é batata, cara. Você tá com pressa, você fica esperando. Passa três trem e nada do vazio. Aí você fala, foda-se, eu vou nesse que senão eu vou me atrasar. Na hora que tá fechando a porta, chega o vazio, olhando pra você ali, te dando linguinha, falando, se fodeu, seu trouxa! E você ouve, calma, mano. Da Alemanha! O motorista chega e dá um tchauzinho quando ele passa, assim, né? Ô, meu amor, perdeu, não foi? Mano, pra você não sofrer isso, você tem que ir embora logo, tá ligado? Vou pegar o ônibus aqui e foda-se. Se eu ver o vazio no meio do caminho, já tô no meio do caminho mesmo, que se foda. E quando você vai pro lugar errado? Quando você vai pro lugar errado, é bom demais, meu irmão. Era o seguinte, ver a minha jornada antigamente, quando eu ia pra a faculdade. Eu saía da minha cidade de Natal, Cabo Santo Agostinho, pra eu chegar no centro do Recife, que é a capital. Esse percurso, o tempo que eu levava, que era, sem brincadeira, pela hora que eu saía, era de 2h30 a 3h, na tranquilidade, tá ligado? De 2h30 a 3h, ou seja, de carro dá pra ir pra outro estado, tá ligado? Aí beleza. Chegava lá, tranquilo. Ia pra outra parada, que aí de lá eu ia pegar o ônibus que vai pra faculdade. Só que eu tava atrasadaço, eu tava no começo da faculdade, né? E você tá tipo, não, tem que chegar certo, mostrar serviço, estudar, não sei o que. Depois você vira maconheiro, bebedor e enfim, você vira o que não presta, né? Balbúrdia, tá ligado? Só aquilo que Bolsonaro não aprova. Mas enfim, aí fui lá, né? Cheguei na parada e eu tava esperando, mano, cadê o busão? Aí quando eu vi outro busão lá e tinha no itineráriozinho dele, né? Tava escrito faculdade, subi aí, ó. Perguntei pro cobrador, vai passar na faculdade? Aí ele não falou nada, ele só fez assim com a mão, meio que tipo, como se ele estivesse desenhando o caminho assim, tá ligado? Na mente dele. Aí ele, vai. Aí eu ainda falei assim, vai passar agora, né? Ele, vai. Aí, beleza. Meu irmão, ele falou, velho, eu não sei se ele, enfim. Eu não sei se provavelmente ele me entendeu errado. Um louco assim, ele devia estar cheirado, alguma coisa. Ele me entendeu errado. E outra, agora assim, o meu erro foi ter perguntado pro cobrador, era pra ter perguntado pro motorista, tá ligado? Esse é o vacilo. Tá tirando, né? Não, então. Eu entrei correndo. Não, o motorista não tem como saber. Só se tiver lá, ônibus teste. Aí esse não sabe. Mas, tipo, eu entrei correndo e aí eu já tava lá no cobrador e, tipo, perguntei pro cara, não, vai. Aí beleza, começou aí, né? Tum, aí eu. Massa, o caminho tá tranquilo. Daqui a pouco, meu irmão, o cara deu uma curva. Aí, meu, eu saí de Pernambuco, fui pra Nárnia. Eu não conheço esse lugar, não. E, irmão, o ônibus começou a dar a volta. Tim, eu, caralho. Eu sei que no fim das contas ele parou no terminal. E eu, mano, que porra é essa? Eu tinha saído da minha cidade A, passado por duas cidades até a B, que era a capital Recife, e eu ia transitar dentro, e tipo, era pouco. De lá pra faculdade era pouco. Aí eu fui pra uma terceira, a cidade C, No fim das contas, eu, caralho, velho. Aí eu peguei o mesmo ônibus, porque aí eu descobri que ele passa na faculdade quando ele sai do terminal. Quando ele tava, onde ele tava indo pro terminal e que o caminho dele era em Nárnia. Aí depois ele saiu de Nárnia, passou, voltou pro Recife e eu entrei. E depois eu, ei, porra, chegasse tarde hoje. Eu, pois é, cheguei tarde hoje. Ainda bem que ninguém chegou e falou, nossa, o Will só chega tarde, muito horário, acontece nada. Se sou eu, os caras dão uma advertência. Voltando um pouquinho pra questão de trabalho, tá ligado? Teve um dia, mano, esse foi um 7-1 bonito, tá ligado? É o seguinte, faz, acho que deve fazer o quê? Uns 3 anos, por aí. Tava lá, tava eu em casa, por quê? Era um dia, meio de semana, uma quarta-feira, sei lá, feriado de Tiradentes. Tava tranquilo em casa. E aí o seguinte, eu lembro que eu tava só até, porque meus pais estão fazendo não sei o quê, minhas irmãs também saíram e tal, eu tava só. E aí eu pensei, bom, vou ficar de boa, porque caso apareça algum chamado de trabalho, porque assim, eu trabalho com operação de estação de tratamento. Se dá algum problema e tal, não sei o quê, eu tenho que me deslocar pra lá. E aí, beleza. Passou a manhã, passou a tarde, tava lá, ó, perto das 4 da tarde, eu, beleza, eu tava já fazendo uma comidinha no forno, não sei o quê. Quando eu peguei minha latinha de cerveja, que eu fiz o crack, tá ligado? Quando eu estalei a bicha, meu telefone tocou. Quando eu olhei, eu, puta merda, não acredito, velho. Era um cara, justamente, era um cliente, né? Aí eu, opa, não sei o que e tal, aí... Enfim, a estação deu um problema, tava tudo transbordando esgoto por cima lá, e eu, puta, fodeu, o cara já mandou um... Se você não vier hoje, eu vou acionar minhas maneiras legais, tá ligado? Aí eu, ih, velho, aí eu... Porra, é, já mandou advogado pra cima, já mandou chamar advogado. Carteira do gordinho, ó. O cara já mandou a carteira do desembargador, eu... Puta merda, tá bom. Aí beleza, não tem o que fazer, né? É cliente e tal, não sei o que. Aí eu fui, liguei lá pro meu parceiro de trabalho lá, pro eletricista, né? Eletricista, mexe em tudo, né? Até porque problema de bomba. Aí eu, ei, mano, tô com uma bronca aqui, a gente precisa ir lá em tal canto, lá na obra lá. Aí ele, mano, e isso quando eu liguei pra ele, eu ouvi. Aquele vozerio, né, atrás. Aquele vozerio mais fininho, não sei o quê, porque... De várias crianças. Aí ele falou, bicho, é sério, velho. Porque hoje é aniversário do meu filho. Aí eu, puta merda, sério, mano. Aí fiquei aquele negócio meio tipo, porra, do que é ele? Não, vai, relaxa aí. Eu vou, como é o nome? Me ajeitar aqui. Aí beleza, eu saí da minha casa. A gente foi se encontrou no trabalho. Pegou as ferramentas, as coisas. Aí se deslocou lá pra botar aquela... Puta que pariu, lá pra outra obra. Aí começou a mexer lá, mexeu pra cá, mexeu pra lá, não sei o que, dando problema, não conseguindo, mano. A gente precisa de outra bomba, aí eu tive que voltar pra fábrica, pegar outra bomba, voltei. Mano, eu sei que choveu, começou a chover pra caralho, que isso era um dos motivos que tava tudo transbordando. A bomba não queria pegar, tava de esgoto até lá em cima. No fim das contas, velho, eu tirei minha camisa lá do trampo, a gente pegou uma lata, sabe aqueles latão de tinta vazio, 20 litros, tá ligado? Aquele grandão. Meu irmão, ele entrou dentro lá, começou a desaparafusar os parafusos com o pé no esgoto, eu comecei a tirar fora, tá ligado? Com a lata d'água, esgoto dentro do fosso da elevatória, meu irmão. Embaixo de chuva, jogando esgoto pro lado. Eu sei que no fim das contas a gente conseguiu descer a bomba. Meu irmão, e essa historinha, velho? De 4 da tarde a gente só largou de, sei lá, 9 da noite, velho. Voltar pra... Foda. Esse é o dia 7-1 total. Não, esse foi o 7-1 valendo, tá ligado? Que puta que pariu, meu irmão. Até hoje, velho, a gente fala isso aí. E Tiradentes. Fica de boa, mano. O cara me tirou da festa do meu filho pra tirar esgoto na lata de tinta. Levar a chuva. Meu irmão, foi foda, velho. Foi foda. Essas paradinhas de trabalho, assim. Teve um dia, velho. Eu tava fazendo inspeção nos tanques lá de esgoto e tal. E aí tem uns torneirão, que quando eu abro... Eu vejo o esgoto que tá caindo e eu consigo ver como é que tá o tratamento dele, né? Falando simplesmente assim. Mano, teve um... Aí quando eu abri uma torneira, beleza, abri outra. Quando eu abri a terceira, a bicha quebrou, velho, porque tava ressecada. Ela quebrou, meu irmão, tomei um jato de esgoto no peito. Eu, puta que... Não é um jato d'água, é um jato de esgoto, né? É, pois é, não. Quando, ó, quando a gente tem as estações de tratamento da água, aí é tranquilo, meu irmão. Entra dentro, lava a mão, água na cara, tranquilo. Agora de esgoto é foda, velho. Só que ele esgoto no peito. Ai, daqui a pouco foi eu e o operador tampou lá de um jeito. Puta que pariu, velho. Aí troca de roupa, não sei o que, aí tive que ir lá não sei aonde, comprei uma torneira nova, e aí de novo, né, porque tem que colocar, que é um tanque com quase 30, com quase 30 mil litros, tá ligado? De volume, caralho, velho. Aí tira de novo, bota rápido, enrosca, mano, aquele dia que você sai podre do trabalho. Nossa, que véio. Cheiro ruim, é foda. De nada, tá ligado? Cara, eu tive um dia de... Você lembrou aí, você falando, não lembrei. Eu tive um dia de 7-1, uns dias desse aí pra trás aí. Que, nossa, mas deu tudo errado, velho. Pensa num dia que dá tudo errado. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, velho. Já acordei pisando em bosta de cachorro. Aí você tem que lavar a porra do chão, tá ligado? Aí você, puta, você já tá atrasado, aí chega atrasado no trabalho, aí já começa a correria... Uma chuva, filha da puta. Uns tempos atrás que tava chovendo aí, lembra? E você na chuva, aquela desgraça, os motoristas loucos, velho. Só falta jogar em cima de você pra te matar, tá ligado? Cliente é xarope. Mano, tudo errado. A única coisa que você quer é ficar de boa. Quando eu cheguei em casa sem internet, velho. Falei, nossa, aí tá me tirando, velho. Aí tá me tirando. Aí fiquei um tempinho, pá, não sei o quê. Minha alegria, tá ligado? Fiquei jogando offline, né? Falei, pelo menos daqui a pouco acabou a luz por causa da chuva. Nossa, aí foi, véio, a noite inteira. O bagulho voltou, sei lá, 11h30 da noite. O bagulho assim, velho. Aí quando volta aquela internet maravilhosa, você faz um teste de conexão. Tá lá, download 200 kbps. E o upload é 500 kbps. O upload não existe, nossa, não existe. Nessa hora... Você fala, mano, não dá pra baixar nenhuma imagem no computador. Fica descendo e parece aquelas internet de 1999, tá ligado? Que a imagem vai abrindo aos pouquinhos, assim, ó. Vai abrindo. Aí você fala, ah, não. Você vai baixando a imagem da mulher pelada. É, você fala assim, ah, não, vou deitar pra dormir. Aí é uma trollagem. Porra. Você fala, vou deitar pra dormir nesse dia maldito, que se foda. Você deita, sei lá, 11h30, velho. Você vai dormir 4h40 na madrugada, porque você não consegue, mano. Fica virando pra um lado, pro outro, caralho, de insônia. Aí no outro dia você acorda e você fala, meu Deus do céu, se hoje foi igual ontem, eu vou parar, eu vou sair da PT, velho. Eu vou sair do servidor. Eu não vou conseguir mais, não. Essa porra. Mano, tá aí, velho. Eu vou desinstalar, a vida véio. Moderna. É, a vida moderna, ela tem esse 7-1 iminente, que é faltar energia, velho. A vida moderna, ela tem dessa parada, velho. Porque se faltar energia, acabou, tá ligado? Ah, você pode ter até várias... Beleza, pronto, que foi até aquele dia, Febrino, que a gente ia gravar e aí faltou energia, foi uma merda. Se faltar energia de manhã, beleza, tem a luz do sol, aí você vai brincar na rua, limpa a casa... Aí você liga e desliga o interruptor 200 vezes porque você se esquece, tá ligado? E aí é o que você quer testar. E aquele silêncio, tá ligado? Porque a gente não percebe, mas o fato de ter energia é um... A gente tem uma zoada que fica... Uma zoada. Um barulho que fica intermitente, tá ligado? E a gente não percebe porque a gente já tá acostumado. Só que, mano, quando vai começando a ficar de noite, velho, aí você começa a cansar porque, tipo... Seu celular tá indo pro caralho, não tem internet e você quer poupar 3G, não dá pra assistir um filme, não dá pra jogar um videogame, não dá pra ver uma TV, tá ligado? Você é um video show. E sempre nessas horas, você não sabe onde tá a vela. Ninguém sabe onde tá a vela. Mano, você tem vela no meu não, pai, eu não sou fudido. Não, e vocês que moram com outras pessoas, ainda tem alguém pra conversar, velho. Eu moro com uma cachorra, mano. Porra, foda. Quando acaba, velho, a luz, a internet, tudo assim, você não tem o que fazer, maluco. Aí você deita pra dormir, velho, você não consegue, velho. É foda, mano. Wilson! Pelo menos se você é um náufrago, você fala, vou fazer uma jangada nessa porra, tá ligado? Você tem alguma coisa pra fazer, mano. Mas dentro de casa você não consegue fazer nada, velho. Você faz um rango. Porque quando você é um náufrago, você tem que... quando você é um náufrago, você tem que sobreviver, tá ligado? Aí é beleza, coisa, você tem que fazer, né, uma jangada, um fogo, você vai lá, pega um monte de madeira do coqueiro, toca fogo, tá ligado? Casa, faz festa, né? Mas quando você, né, tem casa... Você tá só engordando, né, velho? Outro 7x1 da vida, engordando. Aquele meme lá da mina lá, fiz várias fotos de antes, convencendo de que eu ia emagrecer, agora eu tenho várias fotos mostrando como eu engordei mais ainda, tá ligado? É bem essa pegada aí. Pra fechar aqui nesse momento de quarentena, sabe quando você tá aqui nessa experiência gastronômica? Aí você fala assim, hoje eu vou preparar uma belíssima de uma lasanha. Aí você vai, faz tudo bonitinho ali. Na comida, é coloca dentro do forno. E aí você dorme e você queima a comida. Caralho, viado, que perigo, né? Isso aí é 7x1 não, viado. Isso aí é um 9-0. Tem que chamar um bombeiro, um 9-3, sei lá. É um, é querer ligar pra polícia e ligar pra você e ligar errado. Você perdeu sua chance, vai ser assaltado. Que isso, Kel? Tá doida? Você acorda, tá, sua casa tá só o Silent Hill, só a névoa, assim, ó. E você vai chegando assim na cozinha, você fala, acho que eu esqueci uma coisa. Quando eu tô cozinhando, eu não consigo ficar longe do fogão, velho. Tipo, eu vejo minha mãe mesmo, vai cozinhar e tá lá. Primeiro que ela tá usando as quatro, cinco bocas do fogão completo, todo, que eu... Pra mim isso é impossível administrar tanta boca de fogão. E segundo, ela tá lá. Não, o que eu tô fazendo aqui é um almocinho rapidinho, vou lavar o banheiro, vou pegar as roupas lá fora, olhar o cachorro e fazer não sei o quê. E vai embora, você tipo, o quê? E daqui a pouco você tipo, ô mãe, o arroz, dá uma olhada lá pra mim. Eu tipo, ai droga, eu não sou bom em olhar arroz. Aí eu como assim, eu não sei se tá bom aí. Eu não consigo, viu? Quando eu tô fazendo, tipo, sei lá, tô esquentando a água pra botar o macarrão ainda, a água tá esquentando, tá ligado? Aí eu fico lá, olhando, tá ligado? Precaver. Não dá, velho. Eu fico muito cabreiro, tá ligado? Eu tenho a habilidade de queimar qualquer coisa, cara, que eu coloco no fogo. Eu já consegui queimar o cuscuz, velho, que é só cozinhar no banho-maria. Aliás, só no vapor. Eu consegui deixar o cuscuz secar. E o cuscuz queimou. Ficou com aquele sabor maravilhoso de dor e sofrimento. Gente, deixa eu falar. Aquela a borda, a lateral queimada, a lateral dura, parece um biscoito. É. Você falando aí de comida, eu lembrei de um 7x1 aqui que eu tomo praticamente todo santo dia, velho. Que é, quando é, por exemplo, isso acontece sempre de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes até mais, né? Você abre o YouTube, velho. O YouTube, ele fala, não, é 3 horas da manhã, né? Não tem mais pizzaria, não tem mais nada, tá tudo fechado. E aí te recomendo todos os vídeos de comida que tem no YouTube, velho. Você abre o bagulho, aí coxinha, não sei o quê, não sei o que cremoso, risole não sei da onde, é almôndega, não sei. Mano, aquele monte de comida e você começa a ficar com a fome do caralho. Você não precisa nem abrir, velho. Você não precisa nem abrir, você só de olhar você fala mesmo. Só pela thumb, céu. Só pela thumb meio, tá ligado? Aí é sempre horas, aquela, você aquela tá uma thumb maçã do queijo, assim, ó. A thumb é sempre aquela, alguma coisa gratinada com aquele queijo puxando, assim, e douradinho. É, nossa, aí você olha frito, lá na cozinha, tá ligado? Você tem uma maçã poderoso e um pão puma sem manteiga, sem nada, tá ligado? Você fala, e aí, e agora? Cara, o que eu faço na minha vida nessa porra? Comer ração de cachorro nessa merda. Eu vou ficar mastigando aquela porra dura, só o animal consegue, aí passa, tá ligado, a fome. Comida não tem, mas ração aqui em casa não falta. Essa filha da puta dessa cachorra. Cachorro 7x1 do caralho também, viu? Você tá pensando que cachorro não tem cachorro, velho. Tenha gato, porque o gato tem o risco dele ir embora e nunca mais voltar e você ficar livre dele. Nossa, o gato pode trazer pombo pra casa e você faz, acha o pombo, tá ligado? Pode trazer um rato pra você comer em momentos de dificuldade. Nossa, mano, nossa, eu me lembrei agora do pombo. Eu falei isso, falei zoando. Cara, teve uma vez, eu tava em outro estado, fazendo trabalho, né, aqui em Alagoas, no estado vizinho. E aí, mano, daqui a pouco minha namorada me liga, desesperada. Ai, amor, porque cocada na época, a gata da gente, amor, cocada trouxe um pombo pra aqui pra casa, e ele tá fazendo um barulho estranho, porque ele tá morrendo. O gato tava, mesmo o gato caçou um pombo no telhado, entrou com o pombo, e ficou lá em cima, e gato, quando ele tá com a presa, ele faz um barulho, que é meio que o ronronar dele, só que de uma forma mil vezes mais ameaçadora. Demoníaca. A sala, ela treme junto, é bizarro, tá ligado? E ele lá mordendo, tá ligado? E tipo, aí o gato, aí o pombo se mexia, aí o gato mordia mais, e aí o pombo fazia um barulhinho bizarro, tá ligado? Um barulho quase cutuliano, tá ligado? E ela, meu Deus, porra, não sei o quê. Então, ela e o filho dela sozinho aqui, eles ficaram lá e pediram ajuda pro vizinho. Aí pediu ajuda pro vizinho, o vizinho foi mó solícito, conseguiu tirar, não sei o quê. Só que, mano, a porta do vizinho bateu, trancou o cara do lado de fora. Aí foi outro rolê lá. Tentou abrir, afastar a janela pra entortar e não sei o quê. Conseguiu entrar. E daqui a pouco ela, ai, irmão, eu fiquei com tanta vergonha, o cara foi me ajudar. Ficou do lado de fora. E depois ele falou: não, tudo bem. A gente vizinha pra essas coisas. Né? Devia estar pensando fila da puta. Abrir a casa do cara, tá louco. Cara, foi escalonando, tá ligado? E eu. Foi 7 anos do seu moleque, passou pro cara, velho. Foi tipo uma maldição, tá ligado? Pois foi ajudar, é. Passou pra ele, ele relou. Ah, foi 3 gols de um. Foi 3 gols no primeiro tempo, 4 gols no outro. Tá ligado? Isso aí foi 14-2, cara. Isso aí foi 7 anos, não. E eu não em Alagoas, eu, caramba, velho, como é que. Olha isso que tá acontecendo. Emprestei uma grana, um amigo. Veja o que me aconteceu. No dia que fui receber, foi justamente o dia que ele morreu. E eu comecei a reclamar o prejuízo que ele me deu. Mesmo não sendo parente, eu fui obrigado a chorar. Logo agora que ele caiu, eu só quero saber quem é que vai me pagar. E por isso eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Embora, gente. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Eu uni toda a sua família, expliquei o meu assunto. Eles me responderam na cara de pau: você abre o caixão e cobre ao defunto. Quando entrei no cemitério, uma voz me chamou do outro lado. Era a alma do falecido querendo mais um troco emprestado. Isso assim é demais aí. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Que azar, malandra. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. E eu também. Chorei. Ai, meu irmão, cadê meu jogo? Fui obrigado a chorar. Onze outra caloteira agora. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrim do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!